casou. De um mal escutou, a chuva mandou, na terra caiu. Houve alegria e o povo de Deus voltou a sorrir. Siga o exemplo, não pare de orar, porque o nosso Deus aqui hoje está. Ele é o mesmo, resolve os problemas em qualquer lugar. Siga o exemplo, não pare de orar, porque o nosso Deus aqui hoje está. Ele é o mesmo, resolve os problemas em qualquer lugar. Chorava pensando no cálice que ia beber. Então ele orou, Jeová o escutou. Um anjo mandou para o confortar. Coragem obteve e sobre a morte pôde triunfar. Siga o exemplo, não pare de orar, porque o nosso Deus aqui hoje está. Ele é o mesmo, resolve os problemas em qualquer lugar. Siga o exemplo, não pare de orar, porque o nosso Deus aqui hoje está.